Nasyon Afrik illega duman Uyda ya da funsan Entrando em sua mente Só rajada consciente Para te alertar O bagulho vai começar ha, ha. Nossa rima é pesada Vou no tom da levada Para ficar na mente O som é diferente Pare, observe Já estou na sua frente Mensagem consciente Por aqui ativamente Passando nosso recado Não fique abalado Nossa cultura é de rua Não é quadrinhos nem figuras Se segure onde as áreas criminosas estão no ar Minha rima chego trincando Humildade destacando Não é conto de fada Fique esperto na balada K2N oh. Salve rapaziada Aqui muita levada Não é Teletubbies, idiota aqui Cobra criada Só Várias baladas, nua e crua Aqui o rap da rua Denunciando o sistema opressor Que tanto nos explora Aê dona Rota, pega o beco e vai embora Vai, não, não Vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou oh, E vai, não, não E vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou oh. Irmão, chega aí então Aqui não vacila não Aqui não é o Chan, aqui é Bam Bam Bam. A sua mente confusa, sempre fica na dúvida. Não sabe como agir, não tem como refletir. Oh, mente atordoada, não sabe aonde ir. Ei, quem se espelhar, ha, quem vai seguir e por onde vai andar. A vida passar e como vai ficar, assim não dá. Olhando no espelho, você tem medo do seu reflexo. Já não tem nexo, não sabe o que é errado, não sabe o que é certo. No vício do pó, solta o pó. Seus panos trapo, só o farrapo Seu mundo limitado, só tem vacilado Então, mano, tome cuidado no rap nacional É nóis, é nóis, é nóis Vai, não, não Vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou oh, E vai, não, não E vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom Exatamente o que eu disse, você só vive na crise Só pensa em TV, a única coisa que vê Que domina você, sem perceber Hi-ha-ha-ha. Chegamos para ficar, ou para abalar Conscientizar e não brincar contigo Sou seu amigo, não seu inimigo Se liga no código Nossa aquarela, favela, os becos, vielas Se entrega os criminosos, prosperam vozes das feras B2N, nós é favela com a rima certa Não injeta. Só tiro na testa, virou festa Se viver só vegeta Mãe reza, acende uma vela Ao filho dela Que não espera a esperança dela Futuro dele Mas eu já era Pois deu uma goela É a lei lá na favela E vai, não, não E vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou Vai, não, não Vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou Vida azarada desde a senzala Uma história, vitória pouco contada Periferia sofrida, grande ferida Uma revolta em volta da sua vila Polícia mira e atira, tirou uma vida Pra ter respeito, dá tiro no peito Ninguém aguenta, lamenta, vai Não desistir, insistir, estou aqui Periferia, C.O., Jandira, Itapevi Aqui Vivi, cresci, aprendi que a vista daqui não é do Morumbi Pode crer, tem que ter pra dizer que injustiça existe Todo mundo vê, trampo malvado, bem pago, dinheiro sujo Abuso absurdo, deixa de luto Destrói sentinela da favela por outro lado Trampo suado, valorizado, mal pago, os boy filho da... Pega seu carro e sai vaza Vai, não, não Vai, não, não Assim é embramado, é complicado Eu vou, oh, oh No dom, oh, oh Mano consciente, eu sou oh, E vai, não, não E vai, não, não Assim é embramado, é complicado